Nossos corações estão desfalecendo de mágoas e dores. Será que eles não sabem que o que estão sentindo é falta de amor? O verdadeiro amor só se encontra no homem da cruz. Abra coração, saia todas as mágoas e aceita Jesus. Coração magoado de tanto sofrer, o que você sente ninguém pode saber. Nem um cardiograma pode descobrir o teu sofrimento pra não te ferir. Só Deus lá do alto pode te sondar. Coração magoado, pode disfarçado, Deus vai te ajudar. Muitos corações usam marca-passo pra sobreviverem. As desilusões dói nos corações, fazendo sofrer. Este mundo ingrato não existe amor pra lhe socorrer. Abra coração, deixa Cristo entrar, tu não podes morrer. Coração magoado de tanto sofrer, o que você sente ninguém pode saber. Pode descobrir o teu sofrimento pra não te ferir. Só Deus lá do alto pode te sondar. Coração magoado, pode disfarçado, Deus vai te ajudar. Sofrer, o que você sente ninguém pode saber. Nenhum cardiograma pode descobrir o teu sofrimento pra não te ferir. Só Deus lá do alto pode te sondar. Coração magoado, bate disfarçado, Deus vai te ajudar. Coração magoado, bate disfarçado, Deus vai te ajudar.